Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 14 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 960-A de 2011, que obriga cartórios de registro civil a notificar registros de óbitos ao juízo da vara de execuções penais, à Receita, ao INSS, ao DETRAN e ao Instituto Médico Legal. O projeto é do deputado Wagner Montes, do PSD. É de que pessoas que são dadas como mortas estão vivas e outras são dadas como vivas estão mortas. Então, para evitar isso, ou para minimizar pelo menos isso, nós estamos apresentando esse projeto que é de suma importância. A relação de certidões deverá ser enviada mensalmente. Reportagem Ronaldo Ribeiro.